dia. Brave meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Brave meu bem, para tua companhia. Brave meu bem, para tua companhia. Eu fui até bravo. Brave meu bem, foi o manso e o coaio. Eu fui à terra do bravo, bravo. Eu fui à terra do bravo. Brave meu bem, ah, sem bravecia. Brave meu bem, ah, sem bravecia. As ondas do mar são brancas, bravo. As ondas do mar são brancas. Maio amarelas, maio amarelas. Quem me dera essa seraia, bravo. Quem me dera essa seraia. Ah, no meio delas, ah, no meio delas. Eu fui à terra do bravo, bravo. Eu fui à terra do bravo. Ah, sem bravecia. Ah, sem bravecia. Quis vai a quem me quer mal, bravo. Quis vai a quem me quer mal. Ah, quem não me cria. Ah, quem não me cria. Eu fui à terra do bravo.